quem possa. Eita, esquadrão. Em 1938, o Brasil chegou pela primeira vez à semifinal de uma Copa do Mundo. Finalmente, a seleção começava a exibir o talento do jogador brasileiro. Agora, havia paz entre os cartolas que comandavam o nosso futebol. E pela primeira vez, a CBD pôde convocar os melhores jogadores do Brasil. A seleção que foi à França em 1938 representava a nata do futebol brasileiro. No gol, Batatais era uma garantia. Na defesa, a seleção contava com o divino Domingos da Guia, até hoje considerado o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro. No meio-campo, o cerebral Tim esbanjava talento e driblava quem aparecesse pela frente. Nosso ataque também era respeitado. Romeu, Perácio, Patesco e o insuperável Leônidas da Silva, o diamante negro, o homem borracha, o criador da bicicleta e de outras improvisações geniais. A Copa de 38 foi disputada em meio à crescente tensão política que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. A Espanha, mergulhada numa sangrenta guerra civil, não mandou sua seleção à França. A Áustria foi outra ausência sentida. Adolf Hitler tinha anexado a Áustria e alguns dos melhores jogadores austríacos tiveram que defender a Alemanha na Copa. Trinta e seis países se inscreveram para a Copa de 38. Pela primeira vez, o país sede, no caso a França, e o campeão da Copa anterior, a Itália, estavam classificados automaticamente, sem ter que disputar as eliminatórias, inaugurando a fórmula que vigora até hoje. Mais uma vez, o Brasil se classificava direto para a fase final. A Bolívia, que disputaria com a seleção brasileira a vaga nas eliminatórias, desistiu de participar. No dia 4 de junho, Suíça e Alemanha fizeram o jogo de abertura. Nem na prorrogação, os alemães conseguiram abrir o famoso ferrolho suíço. Final do jogo, empate de 1-1. No jogo de desempate, a Suíça surpreendeu ainda mais e eliminou a Alemanha de Hitler, vencendo por 4-2. O Brasil estreou na Copa de 38 na cidade de Estrasburgo contra a forte equipe da Polônia. Exibindo um futebol clássico e refinado, a seleção brasileira não teve dificuldade para se impor. No fim do primeiro tempo, o Brasil vencia fácil por 3-1 e Leônidas da Silva barbarizava a defesa polonesa. No intervalo, desabou um forte temporal que alagou o gramado e dificultou o toque de bola. Os poloneses se aproveitaram e endureceram o jogo, que terminou empatado em 4-4. Na prorrogação, prevaleceu o talento brasileiro. Final de jogo, Brasil 6, Polônia 5, com 4 gols e um show particular de Leônidas. O jornalista Gerson Sabino relembra um curioso gol marcado pelo diamante negro. Na prorrogação, chovia muito em Estrasburgo. E foi o sério jogo onde o Leônidas fez um gol sem chuteira. A verdadeira coisa, eu estava no jogo. É o seguinte, chovia e a chuteira dele ficou pesada. Então ele sentou um pouquinho assim fora da grande área e iam jogar uma chuteira para ele. Nesse momento, o Planica, que era o goleiro da Polônia, foi cobrar um tiro de meta. Era a primeira vez que começava a cobrar tiro de meta, ele escorregou. E a bola veio para o Leônidas, atirou um bico e fez o gol. E com Leônidas endiabrado, fazendo gol até descalço, como contou o Gerson Sabino, o Brasil passou pela primeira vez para as quartas de final de uma Copa do Mundo. Pelo regulamento, a seleção brasileira teve que cruzar a França de norte a sul numa cansativa viagem de trem para enfrentar a Tchecoslováquia na cidade de Bordeaux. O jogo foi uma verdadeira guerra. No final, empate de 1-1 e a violência deixou um saldo de 9 brasileiros e 8 tchecos contundidos. O jogo de desempate foi marcado para 2 dias depois. Dessa vez, o juiz impediu a violência e a seleção brasileira conseguiu uma limpa vitória de 2-1. Estávamos pela primeira vez na semifinal da Copa do Mundo. 2 dias depois da vitória sobre os tchecos, o Brasil entrava em campo para o jogo contra a poderosa Itália, que tinha eliminado a dona da casa diante da maior plateia desse Mundial. Quase 60 mil pessoas viram a Itália, campeã mundial, derrotar a França por 3-1. Esfalcada de time do grande Leônidas, a seleção brasileira não suportou a maior experiência dos campeões mundiais. Final do jogo, Itália 2, Brasil 1. O sonho do título tinha sido adiado mais uma vez. Alguns dizem que o Brasil perdeu por cansaço. Outros acham que foram os desfalques de Tim e Leônidas. Existem várias teorias que tentam explicar a derrota brasileira. O falecido jornalista João Saldanha, que estava sentado atrás do gol que o Brasil defendeu no segundo tempo, deu seu depoimento desmistificando a história de que o Brasil foi roubado na semifinal. Galera, tinha uma grande equipe, foi melhor do que nós, indubitavelmente. Com um bombardeio da Itália, não tínhamos dado nenhum chute, um gol, tínhamos batido várias bolas na trave, o Walter, nosso goleiro, pegou até pensamento, ele estava muito feliz. Estava sentado atrás do gol junto com o Tim. Estava visível que nós não tínhamos nenhuma chance. Foi fria. O pênalti do domingo eu torci para ele não ser expulso, porque ele agrediu o jogador italiano dentro da área e o juiz marcou pênalti. Embora a bola estivesse fora da área, isso não tem importância, a bola estava em jogo e a falta foi dentro da área. Essa história do pênalti do Domingos da Guia no atacante italiano Piola, que o João Saldanha contou, também gera polêmica até hoje. Tem gente que jura que não houve pênalti. Vamos ouvir a história contada pelo próprio Domingos da Guia, o capitão da seleção brasileira em 1938. Ele com a bola nos pés sempre procurava me dizer qualquer coisa em italiano. E ele parou a bola e me olhou. Quando ele me olhou, eu já estava tirando a bola dele. Mas quando eu tirei a bola dele, ele me deu um pontapé. Quer dizer, aí é que veio o meu erro. Porque eu levei o pontapé. Mas eu não tinha nada que revidar. Eu tinha que ficar calado e seguir. Mas não tive essa paciência. Ele me deu um pontapé, eu dei outro nele. E o juiz veio correndo e pegou a bola e botou na penalidade máxima contra o Brasil. Eu acho que naquela ali é que nós entramos bem. É, mas com toda a controvérsia, o ótimo time da Itália nunca perdeu o comando da partida, como conta o João Saldanha. Por isso que a Itália fez 2-0, passou a maneirar só. E nós fizemos um golzinho lá no fim, também meio patriótico o gol. Saiu de uma jogada offside. A vitória sobre o Brasil classificou a seleção italiana para fazer a final contra a Hungria, que tinha goleado a Suécia por 5-1. No dia 19 de junho, enquanto o Brasil disputava o terceiro lugar na cidade de Bordeaux contra a Suécia, Itália e Hungria faziam a grande final em Paris. Desanimada, a equipe brasileira terminou o primeiro tempo perdendo de 2-1. O time brasileiro acordou no segundo tempo, virou o jogo e venceu por 4-2 com 2 gols de Leônidas, que se tornava assim o artilheiro isolado da Copa de 38 com 8 gols. E a vitória dava o Brasil o terceiro lugar na Copa do Mundo de 38. Em Paris, a Itália venceu a Hungria com facilidade por 4-2 e conquistou o bicampeonato mundial de futebol. O Mundial da França registrou a pior média de público de todas as Copas até hoje. Pouco menos de 21 mil torcedores por partida. Talvez o clima de guerra que predominava na Europa tenha colaborado para esvaziar os estádios. Quatorze meses depois do término da Copa, o exército alemão invadia a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. E a Copa do Mundo foi interrompida por 12 anos. Mas o terceiro lugar do Brasil na Copa de 38 consagrava o talento do jogador brasileiro e dava ao torcedor a certeza de que o título de campeão estava cada vez mais perto. O Brasil tinha time e futebol para chegar lá. E era uma questão de tempo. A Copa do Mundo só voltaria a ser disputada em 1950. Dessa vez, o Brasil teria a maior chance de se sagrar campeão. Afinal, estaria jogando em casa com o apoio de sua apaixonada torcida. Não há quem possa Eita esquadrão de ouro Sambando com a bola no pé Gol! A taça do mundo é nossa Com brasileiro Eita esquadrão de ouro